a Luizinho de Ted Vieira. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro, de longe eu avistava a figura de alguém que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo: toque um berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda, ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vai acompanhando, pra aquele sertão afora, meu berrante a tocando. Nos caminhos dessa vida muito espinho eu encontrei, mas nenhum calor mais fundo do que isso que eu passei. Na minha viagem de volta qualquer coisa eu cismei, vendo a porteira fechada o menino eu não avistei. Apiei do meu cavalo no ranchinho do Beira-Chã, vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão. Boiadeiro, veio tarde, veja a cruz do estradão. Quem matou o meu filhinho foi o boi sem coração. Lá pras bandas de ouro fino, levando o gado selvagem, quando passo na porteira até vejo a submarca. O seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem daquele rosto trigueiro desejando-me uma viagem. A cozinha do estradão, o pensamento não sai. Eu já fiz um juramento e não esqueço jamais, nem que o meu gado estoure, que eu precise ir atrás desse pedaço de chão berrante, eu não toco mais. Ah!